Controle ao Vitor Mike Quebec, solicita meu pé direto, Valença. 741 no Ciente, visual do tráfico na final. Afirmo, senhor. Pode pôr do tráfico, a linha mantém. Sim, direto Valença, o Mike Quebec. Dá pra passar e vai passar Paris. Se possível, via meia, já aponta 08. O aeronave da Azul vai pro 08, vão no 754. Autorizado a ILS X-Ray sem online, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, Azul 4082. Delta pra passar e passou Paris, Salvador. Confirme? Delta pra passar e passou Paris e aprovou a rotatória. Prossiga a rotatória, reporte visual com o campo Delta Papacharne. Vai Papachar. Senta estrutura de turbulência do Gol que tá cruzando a sua frente. O ajuste 1012, vento 250 graus com 3 nós. Autorizada a decolagem. Então em Salvador, muito boa tarde, de Azul 4082. Procedimento ILS X-Ray, só localizador. 4082, continua a aproximação, aguarde no zero livre. Ajuste no zero, no 2, primeiros 90 metros estão fechados. É, confirme só os primeiros 90, porque o controle nos deu os primeiros 1200. Ele informou que até o senhor seria só 90, após o seu pouso vai ser fechado o restante, tá, do, até os 1200. Ok, agradecemos então, obrigado, 90. X-Ray, tá? 3834. Solo 42, agiliza a direita, solo no 21 decimal 9. Tá livrando a direita, chama solo 219 no mapa. Sudeste, mantendo 1 no meu país, é um Papa Alfa 32. Tá, gente, tendo de queda aqui, tá? 3834. Salvador, Delta Papa Charlie visual com a cabeceira na frente. Papa Charlie, torre no 8 decimal 6. No 8 decimal 6, Papa Charlie. Salvador, web 6721, até 120 na Mare. Delta Papa Charlie, vai passar a rotatória, tá visual cabeceira no 7. Papa Charlie, tô ciente do tráfego, fora ingresso final 17, reporta 3 milhas para fazer um 360. Conta quanto, senhor? 3 milhas da 17. Ativa. Ok, decolado o Eco Novembro. Novembro, decolado 43, 1935, controle. Tá bom. 5 até 120 na Mare. Boa tarde. O objeto é 721, acendo identificação, autorizado via chegada à Mare, desça para nível 050. Via 050, ident, web 6721. 30 metros. Positivo, autorizado, ponto deslocado 90. Novembro. Eco Zulu Novembro, é contato o radar na decolagem, suba para nível 40, saída Del, após direto. Possibilidade 45 de DCT. Aqui é Eco Zulu Novembro. Positivo. Mono decolado aos 44, chama controle, 1935. 1935, bom dia. Azul 4061, após pouso tráfego companhia, ali mantém na 10. Posso pouso aeronave companhia, ali mantém na 10, azul 4061. Controle, bom dia, web 67, 41, decolou, vai livrando agora 3 mil na Dell de Nair. Objeto 6741, contato radar na decolagem, suba para 340, saída Dell, transição de Nair. Ativo, senhor, quando possível, direto BDEV. Autorizado direto Dell. Direto Dell, grato. Ativo, Charlie. 4082, solou aos 45, direito 1219. Direito 1219, 4082. Posição 7. Obrigado. Isso, Mike Quebec para a coordenação. Quebec Serra, decolada 46, chama controle 1935. 1935, Serra. Quebec Serra, contato radar na decolagem, suba para nível 040, saída da EL. Serra. 282, prossiga Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09, 402. 061 no da Azul vai decolar, manter a pro hotel 030, após perfil da Gole. O vento 220 graus com 7 nós. Afirmativo, vai iniciar a decolagem, mantém o perfil até 3.000, após a direita, a subida, gole. Afirma, mantém a pro 3.000, após a direita na gole. Alta Papa Charlie, final 97, baixado, checado. Papa Charlie, 210 graus, 79, autorizado pouso na 17. Afirmativo. Cruza 060 para o 04031 no 74, aguardando o RNAVE. Confirme o tráfego. É o 3174, senhor Datan, cruzando 055 agora, a 5 milhas de TAP, quando possível autorizar alguma proa do RNAVE aí, 366, 369. Gente, após ETAP autorizado, se avisa 366, somente após ETAP. Após TAP, TA Vitor 366, descendo para o 040, 3174 Atan. Receptou o localizador Atan 3834. 3834, chame torre ano noite decimal 6, reduza para a velocidade de aproximação. Chama a torre 1186, reduzindo para a aproximação, Atan 3834. Pátio 5, autorizado via Amapá, frequência livre estacionar. Obrigado. TAP desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, o TAM 3, 174, descendo para 2500, voando Serra Vitor 366. Afirma. Autorizado então a RNAV? Autorizado a RNAV. 3174, vai reportar no 372. Charlie Alfa, chame Centro Recife, onda 26.85, alternando 25.45. Onda 26.85, alternando 1245, grato, Max Chalhão. Patrão Salvador, boa tarde, Azul 4061. Azul 4061, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gola e transição Gonza. 360, Gola e Gonza, Azul 4061. Autorizado direto do Siri. Tá. Deixa minha sete 21 indicada. 250. Reduza para 2102. 210 reduzindo a jet 6721. Salvador, boa tarde, TAM 3660, informação Charlie. Ambiente mensagem 31, reduza para 1802. 0, reduzindo a web 721. Ambiente mensagem 41, chame Centro Recife, ano 26.4, até ano 28.8. 6488, obrigado, bom dia. Salvador, TAM 3660. TAM 3660, acende identificação, autorizado via chegada Mari, desça para nível 060. Via Mari 060, nós intenção fazer de teste, estão no zero. Gente, mantém o perfil da chegada, aguarde a RNAV. Gente, vai zero. O ambiente 6721 está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 030, limite o curso do localizador. 030, limitado pelo localizador esquerda, web 67, 2-1. Passando sem aviso 366-31 no 74 Tatá. Sexta, 364, chame, reduza para velocidade de aproximação, chame torre no noite, decimal meia. 18-6 com a torre, até já, 3174. 4-5-1 na direita, na 219. Conforme pedido, pelo certo, pelo controle. Deixe mensagem 21, desce para 2000 pés para interceptar o curso localizador com via direita proa 060, reporte estabilizado. 360-60-2000, reportará estabilizado, AB 6721. 1012 é o ajuste, 1200 metros da pista 10 está fechado, vai reportar visual, está na 3174 com trem baixado. Solo Salvador, tá 3834, livrou. Taxi Alfa Juliette, portão 04. E Alfa Juliette, portão 04, 3834. 12 horas, 6 milhas, altitude de 2500 pés, é um Airbus 320. 7217. 174, tá na escuta? E altímetro e baixado travado, 3174. 3174, tráfego avistado, fique atento a homens e máquinas trabalhando na parte fechada da pista. O vento 200 graus com meia dúzia de nós. Ajuste no 0 no 2, autorizado pouso na cabeceira deslocada, 1 no 1200. Autorizado pouso na cabeceira deslocada, 1200, TAM 3174. Torre, ano 8, 18 meia, obrigado. Mete 2-1. Torre Web 6721, muito boa tarde. Está estabilizado com trem baixo checado na 1-0. 6721, no continuo aproximação, número 2, 1200 metros fechados, 1012 no ajuste. Confirmando 1200 metros fechados, é isso? Afirmo, 1 no 1200. Ok, 1 no 0, 1 no 2, ajustado, web 6721. No chame centro Recife, ano 2064, alterno ano 28.8. Recife 2064, alterno 288, 4061, ano contínuo. Está cruzando 070 para 060 para 7 milhas para ETAP. Isso para nível 050, 3660. 050, 60. 6721 no final curto. 6721 no 1200 metros no zero estão fechados, fique atento, homens e máquinas trabalhando na parte fechada da pista. O vento é 190 graus com 79. Ele pouso? Afirma, autorizado pouso. Pouso, 6721. Solo Salvador, boa tarde, 3174, Livona, Golf India, direção Alfa. Portão Alfa Índia, consiga Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia 02, 3174. 3660, pode prosseguir em GPS, 366. 3660, a zero está autorizada a descer para 2500 pés na proa do Serra Vita 366, reporte na final do procedimento RNAV. 2500, Serra Vita 366, reporta na final. Solo Salvador, Golo 74, autorização, informação chave. Golo 74, melhor do mundo, Recife. Serra Coordenado 390, aguarde. 390, aguardando, Golo 74. Zona Sola 58, direita no 219. Direita no 219, obrigado, boa tarde. Boa. Muito bom dia, boa tarde, Web 6721 na sua escuta. Alfa Juliette, portão 06. Delta Juliette para o 06? Afirmativo, Alfa Juliette, portão 06, Web 6721. Alfa Juliette 06, ou 6721. Descida, Cruzeiro 90. Afirmativo, já pronto para descida. Autorizado a descer para o estúdio de tráfego de Siri, frequência livre para coordenação. Cruzeiro 90. Controle Salvador, boa tarde, está 3566, informação Bravo, descendo para o 110. Motorista 58, decola da 1-0, curva esquerda. Subida Pulga, transição Aracaju, código 51-31, frequência do controle 19 decimal 35, torre 18 decimal 6. 390 para Pulga, Aracaju, serviço 58, decola da BF, vira curva esquerda, transponder 51-31, controle 19-35 para o gol no 754. Correto, portão 08, então para o que chegar aqui no treinamento. Vai reportar, obrigado. 60 via bom, ficou no 697 também, vai fazer efetuar o RNAV da 10. Se enche, bateu um perfil da chegada, aguarde RNAV. Enche no 697. Estabilizou na final do GPS, 3660. 3660, complete final do RNAV, chame torre no 8.6. 18.6, obrigado, até daqui a pouco. Controle, gol 1600, com a Charlie na sua escuta. Gol número 00, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para, autorizado via chegada a Mari, desça para nível 070. 070, via chegada a Mari, a intenção é efetuar o R9 da 190. Ciente, aguarde a utilização da R9, mantém o perfil da chegada. Permitido, mantendo. 180 graus com 89, autorizado o pouso. Pode confirmar o vento, por favor, 180. Com 08. Ciente, livre o pouso, ciente da interdição parcial da pista, está 3660. Controle Salvador, boa tarde, gol 1328, passa 175 para 150 com informação Charlie. Número 00 indicada? 300. Reduza para 2209 para sequenciamento, gol número 00. 220 reduzindo. Reduzou no portão 62, lá escuta o som? Afirmativo. É, poderia confirmar se a marcação da cabeceira dos 1.200 metros está visível? Está visível, sim, senhor. Ok, houve uma reclamação, o pessoal repintou lá, então tá bom, né? Tá, tá. Dá pra ver bem de longe, tá boa. Bem forte. Ok, obrigado. Nada. 3566, dessa via chegada a mão para 2.000 pés, altímetro no 02, autorizado em Elastic Suicion Glide, reposta estabilizado no curso localizador. Que desce para 2000, desce via. Chegar a Marta, 3566, solicitou o R9 da 190. Correção, desce para nível, desce para 3000 pés. Aguarde autorização para R9, altímetro no 02. 3000 pés, aguardando autorização para R9, 3566, 1012. Controle Salvador, boa tarde, gol no 322, vai atingir 150. No 328, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desce para nível 080. Acionou o DS 080, Amari, gol no 322. Número 00, vetor para sequenciamento, curva à esquerda pro 360. Limite o curso do localizador. Esquerda 360, 1600. Detectado pelo localizador. Número 00 indicada. 210 na redução para 200. Reduza para 1809. 1800. 3566 indicada. 259, 3566. Em condições de manter 250 até próximo de Duna? Positivo, a partir da linha de 9 milhas inicia a redução. Gente, número 97 indicada. 244. Boa tarde. Direito do Zona Móvil, tá? 3600, boa tarde. É pro 240, limite o curso do localizador. 240, limite ao curso, voo 1697, vai efetuar o GPS. Gente, limite a radial 280 de Salvador. O controle 3566 está autorizado, R9. Ciente. Controle, então 3566 está autorizado ao R9. Alfa Juliette, portão 10, o 3660. Ok, após toque, qual é a posição que a gente tem que voar? Autorizado, sem aviso, 366 após toque. Ok, então está autorizado aqui no R9 do 10, então 3566. Apóstrofe autorizado, final da RNAV, descer para 2500 pés, então 3566. Obrigado, apóstrofe 2500, final RNAV, 3566. Controle Victor, Índia Juliette. Índia Juliette, prossiga. Está de Valença para Salvador, descendo 1500 pés. Solicita aproximar pelo corredor Axé, pelo Veracruz. Visibilidade muito prejudicada. Tem sequências visuais, corredor Veracruz, reposte ingressando corredor Interlagos, Vitor Indy Juliette. Negativo, não tem condições de ingressar pelo Interlagos. Somente pelo Axé que está aberto. Desce para nível 040. 030, no 600. Vitor Indy Juliette, o controle, confirme. O corredor Veracruz Interlagos, senhor, está com um fluxo bastante e visibilidade muito reduzida, somente pelo axé que dá para ingressar. Pelo axé negativo, não tem condição de prosseguir pelo axé não. Então supuso em Itaparico, ok? Aguarda melhor. Eu vou fazer desvio de 20 graus aqui para poder ingressar, ok? Só vai ingressar via Interlagos e depois vai prosseguir para a rotatória. Eu ativo, vai abrir 20 graus à direita para poder ingressar no Interlagos. Gente, 20 graus à direita, gente. Tá bom, muito boa tarde, é o Fábio 4473, informação Salles, pelo perfil da Mari, cruzador 70. No 600, curva à direita para o 060, seu limite é radial 300 de Salvador. 060, limitado pela 360, confirmado 360? Radial 300 de Salvador, limite. Limitado pela 300 de Salvador, não pode interceptar então. E consegue interceptar na proa? Afirmativo. Autorizado interceptar. Sete, autorizado interceptar, no 600. 69 está atingindo 060. Já do interceptar radial 280, aguarde autorização para o RNAV, o número 00. O 600. 697 atingiu 060, confirma. O número 97 desce para nível 050. 050, 697. Passou 90 para 80, gol no 328, a intenção é RNAV. 024. 4473, desça para nível 090. 4473, descendo para 090. Controle, é o Vitor Índia Juliette. Prossiga. Solicita desvio, manter para o 120 e após reinterceptar para Itapuã, seria possível? Gente, isso não tem condições de prosseguir via corredor? Eu vou ter que cruzar o final da pista 10 para ingressar no corredor, senhor. Eu só faço uma espera visual nesse setor aí. Faço uma espera visual nesse setor, aguardando melhoras. Só vai cruzar meu setor todo de aproximação aqui. Ok, só que pelo litoral aqui tá totalmente visual. Tenho condições de prosseguir. Mas o senhor vai manter espera visual no setor, copiou? Seria próximo ao farol da barra, positivo?